Resumo do plenário. A Lei 5.509 de 2009, que busca solucionar os problemas causados pela existência de homônimos, será divulgada em cartórios. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 4 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 2027 de 2013, em que a deputada Graça Pereira, do PSD, que também é autora da lei em questão, torna obrigatória a fixação da norma nos cartórios. A norma que será divulgada prevê que os cartórios adotem medidas que evitem a burocracia causada pela existência de homônimos. Para isso, os registros deverão garantir que as identificações sejam acompanhadas pelo CPF e filiação. Reportagem Ronaldo Ribeiro.